OAB e autonomia? Gente, cuidado com o piano. Como que chama a torre? Transmissão tá muito baixa no 754, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, não no zero, tô na 754. Paulo Salvador, web 6721, RNAB, Fortaleza, nível 330, qual acha? Jet 6721, informação Oscar, confere, Fortaleza, autorizado nível 330. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o pêndulo 1-9, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8, aciona 5447 no transponder. Autorizado 330, Fortaleza, Momo, Santia, apertou 119 após conforme o plano. Tem falado 190 curva esquerda, 208, 5447, web 6721. Web 6721 correto, portão 7 chama pronto, espectacionamento. Portão 7 chamará o web 6721. Rumba 83 na escuta? A intenção é prosseguir para o cruzamento ou decolagem a partir da interseção hotel? Gente, mantenha a posição aguardando para o cruzamento, a aeronave decolando agora. Paulo Salvador, boa tarde, Xaner 6141, ali para a pista. Xaner 6141, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes do táxi via Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reporta antes do Juliette para ingresso, Xaner 6141. Rumba 83, autorizado cruzamento no 028, prosseguindo via Delta, Alfa e reporta novamente antes da Taxi Juliette. Rumba 31050. Gente, mantenha 050. 31. Pista, a mesma vai prosseguir via Delta e Alfa até a Taxi Juliette. Quem prossegue a retaguarda da mesma. A gente pode então continuar no táxi, só deixar ele entrar na nossa frente e segue atrás? Afirmo, Xaner 6141. Gente, obrigado. Pode prosseguir o táxi via Alfa, Juliette, atentando a aeronave da TAM, finalizando o push no pátio principal. Vai seguir a mesma até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera transfere a torre em 118.95, o rumba 83. APSA 8487, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, boa tarde, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, APSA Cargo 8487. Boa tarde, APSA Cargo 8487. Avistado, reporte baixado, travado, que nega 1-0, 1-4. Gente, 8-4-3, reportará mais atrás. Paulo Salvador, o TAM 3216 para o táxi com 1-4-5 a bordo, alternas João Pessoa, autonomia de 4 horas. Tan 3216, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 04, agora um bom voo. Aqui, táxi via Índia Alfa, ponto de espera torre 118.95, Tan 3216, bom trabalho. Oceaner 6141 atentando ao táxi das duas aeronaves à frente, ingressa Juliette 02 ao portão. Juliette 02, 6141. Alô, gol no 806, no gate meia dúzia, bora pros pés de acionamento. Gol no 806, portão meia dúzia, livre acionar, reporta táxi. Contra-ataque com 806. Evento 1, 00 graus, 099. 47, trem baixo travado, livre pulso. São 3191, aguarda na minha escuta para início para o chefe acionamento no 01. Salvador, boa tarde, OTAN 3216, ponto de espera, pista 10, pronto. OTAN 3216, após a passagem da aeronave na curtíssima do 10, a linha mantém, pista 10. Após a aeronave, a linha mantém, pista 10, OTAN 3216. Fizeram só um instante para iniciar na remota 14, na minha escuta aguardando. Pode confirmar, senhor. Está autorizado, prosseguir o pushback, acionamento, reporta ataque. Passagem 2230. 30, vai iniciar. Totalmente pronto, no 01. 193. Pronto. Sim, estão coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Avianca agora no 02. Tem livre pushback, acionamento, reporta ataque. Paulo, boa tarde, gol 1394, posição 5, informação alta para a cópia Galeão. Gol 1394, boa tarde, informação agora em curso a papá, apenas mudança no QNH 1014, Galeão nível 360, prepare a saída da Eule da Bridge aguardando cópia. Da Eule da Bridge 360, com 14, grato. Pode chegar agora 437, na sala 38, libera direita, sala 1, 2, 1, decimal rápido. Direita 219, rápida 8487. Já pro a 020, limitado pelo localizador. Você prepara a saída bomba aguardando? Gente, aguardando, sou o 447. Alô, Salvador, boa tarde, 600 da Gol, 390 Natal. Nomeia 00, boa tarde, informação papai, o terceiro para cópia, prepara a saída PUCA, transição Zipar, aguardando. PUCA Zipar, 1004. Salve, está cargo 8487, livrou na 24. E Alfa Quilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Quilo, parte 3. Lata 8487. Bono 394, pronto, copy? Bono 394. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5474 no transponder. Copiado 360 para o Galeão, decola da 10, curva direita, da Elveda Bridge e intercepta a Apesulu no 0 e conforme. O controle 208 transponda 5474. Bono 394 correto, portão 5, chama pronto, chibé, acionamento. Chamada sim, entrada. Solo, Moro 806 para o táxi, está com 168 a bordo. 1,50 são vindas ao Salvador. Gol no 806, vai seguir a aeronave da TAM, finalizando o push no Través 04, via Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1014, um bom voo. E a gente vai seguir o TAM no Través 04, via Índia, no Través, no ponto de espera da 1-0, 3-2-9-5, a 2-0-6. Para o táxi, passaria do 2-2-3-0, 7-5, 4 horas, Salvador. Passareto 2230, segue a aeronave da Gol iniciando o táxi no Través 612. Prossegue como número 3 até o ponto de espera da 1-0 via Índia. No ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1014, um bom voo. E segue o Gol como número 3, ponto de espera 1895, passareto. Rumba 3-1-3-1. Rumba 3-1-3-1. Rumba 1-6. Para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 140, reposto estabilizado. Esquerda 140, reposto estabilizado, rumo ao meio. Comando 3, vento no 30 graus, 129, livre decolagem da 1-0. 4 horas, não deve na campanha. Então 3193, poderia apenas confirmar o POB? 158. 158, copiado, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1014, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 0-1-2-9-5-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4- 5447, pronto, copy. Trip 5447, autorizado Barreiras, nível 200, decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa direto Lapa e após prossegue conforme a rota do plano de voo até a Barreira. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5462 no transponder. Procedimento LS, eu me torne na frequência 118 decimal 95. 1120 decimal 8. Bem, estamos autorizados Barreira, nível 200. Após decolagem, a curva será à esquerda. No perfil da saída Momo, após eu voar Lapa e Barreira, o controle em 128 e o transponder 5465. O trip 5447. Estou confirmando o transponder 5462. 5462 no pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5447. 5462, trabalhamos para o post de estacionamento, trip 5447. 9600, pronto, copo. Pronto, 600. Autorizado Natal, nível 370. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o pêndulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5475 no transponder. Autorizou 370, Natal, rota plano de voo, Puca Zipar, pêndulo 110, 1208, 5475, voo 600. Plano 600 correto, portão 10, chama pronto para os backs no momento. Portará pronto, voo 600. Então 3193, mantenha a posição, pegou as instruções. Restrito a nível de voo 350. 350 restrito, 3206. Solo, Salvador, tá 3283, informação, tá pronto para agora. Solo Web 6721, ponte 7, pushback estacionamento. Confirmando o TAM 3283 Aracaju, prepara a saída PUC, aguardando cópia. PUC, aguardando. Webjet 6721, portão 07, livre de acionar, reporta táxi. Está autorizado, reporta para o táxi, o Web 6721, pista 90. 3805 TAM, solicita puxa acionamento, posição 11. 3805, portão 11, autorizado, reporta táxi. Reportará táxi, 3805. 31. Né, 6315, boa tarde, chegada a mão, desça para nível de voo 050, ajuste 1014. Não, precisa de manobras e prepare-se para decolar assim que autorizado. Sulta 3805. Afirmativa, excelente, na posição 11. Já tem operador de fim. Gente, vou contactar em frente, constante. Muito grato, senhorita. Operador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, complete final do procedimento TDS, a torre na frequência 118.95. Completa chamando a torre 1895, Força Aérea 2733. 90, ventura 20 graus, 10 nós. Boa tarde, eu sou 02733, no final e NETSEC pista 10, agora 1 minuto de dono. Força Aérea 2733, continue a aproximação, aguardando instruções para pouso número 2 na aproximação. Kenegão 0 no 4. 0 no 4, continua a aproximação, aguardando 2733. O táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, o ajuste 614, um bom voo. Está autorizado, pátio, Indy Alpha, ponto de espera da 10, 18.95, com 614, bom trabalho, até amanhã, né, até 2 da web. TAM 3283, pronto, copy. Eita, prossiga. Autorizada Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5512 no transponder. TAM 3283, autorizada Aracaju, nível 190, decola da 10, esquerda Puca, Jamo, após direto Aracaju, 208, 5512. TAM 3283, correto, portão 3, chama pronto para o SPEC, no momento. Para. 8 208, 3193. Como é? 3600 Nadael. TAM 3193, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da EL. 360 Nadael, 3193. Agora está livre decolagem da 97, o vento 1, 10 graus, 10 nós. Ajuste 1-0-1-4. Estacionamento, portão 3, na 3, 2, 2, 3. 0-8-0-6. Posicionamento, estacionamento no ponto de espera, a aeronave da companhia já finalizando o push no portão 111, vai taxiar a retaguarda. Na minha escuta, aguardando. Aguardando, seja o que. O 333, pronto, copy. Copio. Autorizado, Congonhas, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5517 no transponder. Sente autorizado, 360 São Paulo, saída da El, Leda, após Bridge, pista 10, curva direita. Após a gente interceptar a pessoa 16, conforme a rota do plano de voo, 1208 controle, responder 5517. Bono 333 correto, portão 04, chama pronto, pushback, funcionamento. Câmara. OTA 3805 para OTAC, está com 4 horas e 11, alternando Galeão, 184 a bordo. 3805, táxi autorizado via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. Afirmativo 1014, pátio Indy Alpha, 1895, no ponto de espera, o TAN 3805. Maceió, nível 350, é o nível autorizado. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo após. Controle em 120, decimal 8, aciona 5476 no transponder. 32733, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento 1, 10 graus e no 0 nós. Trem fixo, nível pouso, pistão do zero, para 2733. No 806, decola 252, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Porta nata, 3283. Como 806, contato radar, submantenha 230, saída Puca. 230 PUC, 806. M6315, desça para 2000 pés, ajuste 1094, autorizado final do procedimento TDS, após ser estabilizado. Desça para 2000, 1094, total estabilizado, 6315. Cuidado, Vibra Alfa, executa mais os 360. Vibra Alfa autorizado, cruzamento do campo, mantenha a minha escuta guardando transferência. Autorizado cruzamento, mantenha a escuta, o Índio Vibra Alfa. Passaria 2230, ali mantém para 0. Controlado pela 02733 no solo 54, libera esquerda via hotel, hoje está sendo a frequência livre. Esquerda hotel, Salvador, web 5721, no ponto de espera da 10. Gente, mantenha ponto de espera, web 5721. Mantenha, 6721. 2000 pés, ajuste 9014, autorizado final do procedimento TLS, após ser autorizado. Autorizado, desce 2000 pés, 314, depois final direto, reportará 4193. Então, 3193, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 1, 3395, 3193. Vento é de 110 graus com uma dúzia nós. O 2230. Está iniciando o 2230. Na linha, mantém cabeceira no 0, 6721. Na linha, mantém no 0, 6721, da web. Samber Alfa, transfere controle no 20, decimal 8. Pronto, não pode esperar dar 1 a 0. De novembro, na escuta da torre. Na escuta, prossiga, de novembro, Alfa. Transfere com controle no 20, decimal 8. 208, de novembro, Alfa, tá retorno. 18563, foi, entregando. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Papa Romeu, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, boa tarde. Mantenha o um corredor forte, condições visuais, 1000 pés. Ajuste 10094. Corredor forte, 1000 pés, 1094, Índia November Alpha. Índia November Alpha, confirma intenções. Irá fazer sobrevoo sobre o corredor forte? Afirmo, não vai afastar mais do que 20 milhas. Salvador, passaria do 2230, boa tarde. Vai ter um táxi, 4 táxi. 183, ciente. Estamos centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. O vento 1-0 graus, 1-0 nós, livre de decolagem da 1-0. É, web 6721 está iniciando na 1-0. Acorda. Cono 806, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, até 2085, Trip 5626, desça para 4000 pés, ajustão 0104. 4000, 1-0-1-4, 3526. Controle Salvador, é o Trip 5595, ciente da Papó. Trip 5595, chegada Mari, autorizado, nível de voo 050, ajuste 1-0-1-4. Ciente autorizado para 5000, a chegada Mari, Trip 5595. 1600, chame agora o controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8, 6721.